isso aí, galera. Abrindo aqui, programa volume 4 do Preto no Branco. Ouvindo aqui Beleza Interior, Inner Beauty, da galera aqui do Lon Liston Smith. Então é isso aí, galera. Vamos começar agora pra valer aqui com Jorge Ben, tocando O Filósofo. Vamos agitar! Comovida lhe pediu que tentasse lhe compreender. Agradeceu a atenção dispensada, distribuindo rosas que colhia no ar. Distribuindo rosas que colhia no ar. Chegou descontraído, chegou filosofando num tom de voz meio angélica. Fique esperto, hoje não tem papo. Jogo-lhe um quebrante, um instante você vira sapo. Bobeou na crença, príncipe, volta ao seu posto de lenda. Fique esperto, hoje não tem papo. Jogo-lhe um quebrante, um instante você vira sapo. Bobeou na crença, príncipe, volta ao seu posto de lenda. Seu nome ri na boca do sapo e sua boca na seu trono tá plantado, fica aí. seca de mim, seu nome na boca do sapo, sua boca na minha. O resto é boi dormindo, história errada de carochinha. Me tento, fique esperto. Hoje não tem papo. Jogo-lhe um quebrante. Num instante você vira sapo. Rubio na crença, príncipe. Volta ao seu posto de lenda. Seu nome na boca do sapo. E sua boca. Seu trono tá plantado, fica a seca de mim. Seu nome na boca do sapo, sua boca na minha. O resto é boi dormindo, história errada de carochinha. Hoje, amanhã, depois. Quais são os seus planos, baby? Hoje, amanhã, depois. Carnaval. Seus planos, baby. Depois do carnaval. Seus planos, baby. Talvez nos encontremos, baby. Hoje, amanhã, depois. Bahia ou Londres, baby. Ou muito depois. Sem medo, medo, baby. Hoje, amanhã, depois. No mesmo trono, baby. Ou pra lá, muito depois. We'll be right back. estrelas brilhando no infinito. É isso aí, galera. Rádio Zérima aqui, programa Preto no Banco, mandando ver, volume 4. É isso aí, a gente tava ouvindo aqui Assim Assado, Rock Blue. Isso aí, pra quem não conhece Assim Assado, foi uma das bandas aqui do Miguel de Deus, o cara aqui, o maior versátil já. Ele, na verdade, começou a carreira com Os Brasões, em 1969, aqui, tocando uma espécie de Jovem Guarda, com influências da Tropicália. Mas, enfim, na segunda fase do Miguel de Deus, ele foi já para um esquema meio samba rock, sei lá, que é isso que a gente está ouvindo, Assim Assado, né? A gente ouviu Rock Blue anteriormente, e agora a gente está ouvindo Pedaços, esse som que está rolando ao fundo. É isso aí então, galera, Miguel de Deus, muito doido, sem contar, é claro, na última fase dele, que a partir de 1977 ele entra de cabeça no funk, né? Estreando com seu disco Black Soul Brothers. Esse disco aí que a gente conferiu na edição passada aqui do programa Preto no Branco. Então é isso aí, galera. Vamos aqui na sequência, ouvindo o Trio Mocotó, Águas de Março, Waters of March. Repare no som da cuíca. O rapaz aqui puxa a melodia das Águas de Março no som da cuíca. Pode crer, galera. Segura a onda. Vamos ouvir aqui o finalzinho aqui de Pedaços, Assim Assado, e na sequência Trio Mocotó. Segura que isso é Rádio Zero, mas isso é doideira, meu irmão. Thank you. Iracema, em Jaçanã. A esperança parece vã, mas na maloca a Dona Irã já se reforça com tapioca, caldo de rã. E convoca o Joca pra derrotar Leviatã e Tio Sam. De ferro e bronze o trem das onze voltará, em Jaçanã bem de manhã apitará. Comemoremos Mato Grosso, eu e Joca, com Iracema e o Arnesto na maloca. Só já disse que esse ano vem andar de trem, e o milho vai querer também andar de trem. Feijão disse que ninguém vai ficar sem andar de trem. Inês e todo o pessoal da Moca e do Belém andar de trem. De ferro e bronze o trem das onze voltará, em Jaçanã bem de manhã apitará. Comemoremos Mato Grosso, eu e Joca, com Iracema e o Arnesto na maloca. Frankfurt, Roma, Europa forte, é povo rico de toda sorte. Tudo barateia nesse transporte, até Las Vegas o trem carregas pra Nova York. Mas aqui o gringo tirou o trilho pra não deixar o trem passar. De ferro e bronze o trem das onze voltará, em Jaçanã bem de manhã apitará. Comemoremos Mato Grosso, eu e Joca, com Iracema e o Arnesto na maloca. Só já disse que esse ano vem andar de trem, e o milho vai querer também andar de trem. Feijão disse que ninguém vai ficar sem andar de trem. Inês e todo o pessoal da Moca e do Belém andar de trem. De ferro e bronze o trem das onze voltará, em Jaçanã bem de manhã apitará. Comemoremos Mato Grosso, eu e Joca, com Iracema e o Arnesto na maloca. Arnesto, de ferro e bronze o trem das onze voltará. Tu tem que fazer um bilhete pra botar na porta e outro bilhete pra mandar pro governo. É, Arnesto, faz um bilhete, porque se não fizer estrada de ferro, vai estrangular o escoamento da produção: soja, milho, feijão, uva. E até a uva da Inês precisa de um trem pra carregar ela. Viu o que fizeram com a madeira Mamoré? Construíram, desconstruíram, quebraram, arrebentaram. De Feira de Santana pra Lagoinhas tinha uma estrada quando eu era pequeno, Arnesto. Era uma curva toda. Ih, rapaz, Tom Zé aqui tá mandando ver. Isso aí, Tom Zé. Tom Zé aqui tocando samba. Não é a especialidade do Tom Zé, mas tá aqui mandando samba. A volta do trem das 11, sensacional. Essa música aqui que veio na sequência do trio Mocotó tocando Águas de Março. Então fazendo aqui uma sequência de samba. E é isso aí, vamos fazer agora uma viagem aqui. Vamos passar aqui, vamos direto aqui pra Tamba Trio. A galera fazendo aqui uma espécie de bossa jazz. Mas essa galera do Tamba Trio, ela transcende toda essa galera que os precedeu aí do jazz e tudo mais, que eles fazem uma linha muito progressiva. Eles estão interpretando aqui uma música, O Morro Não Tem Vez. né, um clássico aqui do cancionário brasileiro. Só que os caras fazem um arranjo completamente aqui absurdo, com várias nuances. E, ora a música tá tensa, ora ela tá lenta, vários momentos vocais, outros instrumentais, enfim. Vamos curtir aqui O Morro Não Tem Vez, na versão de Tambatrio. Uma pequena observação aqui, ao vivo, essa galera aqui detonando live. Isso aí, galera, se liga. Não vou mais ficar. ficar, não vou ficar, não. Toda vez que eu olho, toda vez que eu chamo, toda vez que eu penso em lhe dar. E aí, galera, a gente acabou de ouvir aqui anteriormente, foi Tim Maia, Não Vou Ficar. E antes a gente ouviu Anthony and the Imperials tocando Grow. Ao fundo a gente está ouvindo Tim Maia, Eu Amo Você. Uma música nada mais apropriada para o dia de hoje, Dia dos Namorados aqui no Brasil. Então é isso aí, galera. Só que muito balada, muito balada. A gente tava indo numa velocidade aqui, acelerando, acelerando. Tim Maia aqui fez uma parada muito balada. Mas tem uma versão do Cassiano dessa mesma música, só que já do seu álbum de 1991, se eu não me engano. Cassiano, que foi um grande seguidor do Tim Maia. Então é isso aí, vamos ouvir essa mesma música, só que agora com a roupagem aqui de Cassiano. Isso aí, galera. Segura a onda. Amo você, baby. Chica, you didn't do it.

Galera, nossa senhora, que zoeira. É isso aí, a gente acabou de ouvir aqui Ruben Bell tocando Leave My Kitten Alone. Se vocês não estavam reconhecendo, talvez vocês já ouviram essa música aqui na versão dos Beatles. Pode crer, não é dos Beatles, é de um cara agora que eu não me lembro quem é, mas foi gravada pelos Beatles. Do caramba essa música. Antes a gente ouviu Ripple tocando I Don't Know What It Is, The Show Is Funky, né? Na sequência aqui, que veio precedido por The JBs, Give It Up Food for Funk. Essa galera, segura a onda, ouve esse cara aí que é zoeira, zoeira muito doida aqui. Lon Linston Smith tocando aqui Cosmic Funk. A gente ouviu aqui uma música bem leve do Lon Linston Smith aqui no início do programa. Agora a gente tá ouvindo aqui uma parada cósmica, um funk cósmico. Peace, peace. Isso aí, galera, a gente precisa de paz não só no nosso planeta, mas em todos os cantos da galáxia. Segura! I'm not afraid to die. É isso aí, galera. Estamos aqui chegando ao final de mais um programa Preto no Branco. E é isso aí, a gente acabou de ouvir aqui Long Winston Smith tocando Cosmic Funk. Ao fundo a gente ouve Dan Clines tocando Pressure Cooker. E vamos então finalizando o nosso programa aqui com mais duas músicas. Vamos fazer aqui uma brincadeira com NCCU tocando Freak. E na sequência, Tim Maia, quer queira, quer não queira. Fazer aqui uma zoeira, aqui, uma mix, uma brincadeira aqui da coisa gringa com a coisa nostra. Isso aí, galera. Vamos ouvir mais um pouquinho aqui de Dan Clines. E na sequência, NCCU. Falou, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, confira o nosso endereço lá, radiozerima.blogspot.com. Lá daqui a pouco vocês vão poder conferir esse e os outros programas que já rolaram. Então é isso aí. Falou! Melhor passeio é ter o livro na mão. Beleza, beleza, galera, isso aí, chegamos finalmente ao mais um fim do Preto no Branco, volume 4 dessa vez, valeu Brasil, valeu Berlim, isso aí, valeu André aí, a Dorothy também tá ouvindo aqui a gente, isso aí galera, vamos curtindo aí, Rádio Zérima, se liga, falou pra vocês!